Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Alô, alô, amados, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus aí pro seu coração. Estamos chegando aqui com mais uma edição do Gospel Hits. Estamos aqui no seu rádio, estamos aqui na internet. Você pode nos seguir também no Twitter, no Facebook. O importante, mais uma vez, é estarmos juntos. Tá aqui o Gospel Hits, um programa inteirinho para você curtir, para você louvar com as melhores músicas. A gente está retomando aí uma nova fase, né? Estamos começando uma nova temporada aqui do Gospel Hits. Eu sou Osmar Cunha, comunicando com você. Aqui tem toda a nossa equipe. Léo Chandelli está na produção também, nos auxiliando aqui na realização de mais um Gospel Hits. A gente começa o programa de hoje deixando aqui um versículo para a sua meditação, que está lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então nós pedimos o quê? Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê essa disposição de amar uns aos outros, assim como Ele nos ensinou, né? Amar com disposição, com alegria, amar sem acepção de pessoas, porque por mim mesmo eu não consigo, mas o Senhor me capacita a ter essa disposição. E eu quero aprender, Senhor. Ajude-me, por favor, a conhecer este amor que só vem da natureza divina. É só por intermédio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, porque por mim mesmo eu sou falho e não tenho esta fraternidade espontânea. É preciso focar Jesus Cristo e somente Ele pode nos cobrir com esse amor a ponto de contagiarmos as pessoas que andam conosco, que cruzam os nossos caminhos. Estamos iniciando o nosso Gospel Hits a partir de agora, com muita música para alegrar, com muita música para ajudar você a adorar, a louvar o grande Deus, o Rei do Universo, Criador de todas as coisas. A gente começa a edição de hoje com David Sasser, No Caminho do Milagre. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E Jesus está aqui nessa noite. Esse lugar está sendo transformado. Do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo Jesus, virtude de ti sairá. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo Jesus, virtude de ti sairá. Meu amado, decida tocá-lo, querido. Oh,

precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, tiramos espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, trabalha mesmo, toda hora. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar, joga a mão pra cima e canta. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Só vocês, eu quero ouvir na palma da mão, assim ó. Com muito louvor, é isso aí. Vamos juntos! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Mais um pouquinho, vai! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Casa sem. Gospel Hits. Tired of politics and all this bad news. I'm so tired of chasing the moment instead of chasing you. I let the world wear me down, I'm desensitized. Jesus, keep my heart alive. Keep my heart alive. Gospel Hits, se ouvindo aí, Sectus Real, Keep My Heart Live, se ouviu também Comunidade Internacional da Zona Sul, A Casa e o Vaguinho, com muito louvor, louvor e adoração. Alusão para o Sobral Júnior, que participou através do nosso Facebook. O Márcio Souza, de Muqui, no Espírito Santo, né? Dedicando toda a programação de hoje do Gospel Hits à sua esposa Luciane Pérez e para os seus pastores Lima Júnior e Carla Lima. Todos ligados na Rádio Missionária Cristã. Isso mesmo. Olha, mande o seu e-mail aqui pra gente, redegospelhits.com.br. Coloque o nome da emissora através da qual você acompanha aqui a programação do Gospel Hits, tá? Coloque o nome da sua comunidade, o nome da sua igreja, do pessoal que acompanha, que sintoniza, que ouve sempre a nossa programação. Pra gente vai ser sempre um grande prazer atender você. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Você acompanha o programa Gospel Hits. Alusão aos ouvintes da nossa fanpage no Facebook, o Jonas Farias de Varjota, no Ceará. Retransmite o Gospel Hits aos seus ouvintes, né? A paz a você aí, meu irmão. Alusão aqui também para o Fábio Galhardi, da Rádio Viva Gospel, em Atibaia, interior de São Paulo. Outra participação especial aqui no programa é da Daniela Guimarães Lima. Ela é da cidade de Valentim Gentil, São Paulo, região noroeste paulista. A paz a você, viu, minha irmã? Alusão também ao Josiel Araújo, de Caxias das Aldeias Altas, no Maranhão. E não se esqueça de colocar a rádio através da qual você acompanha a nossa programação, para que a gente possa... Gospel Hits. O seu ritmo gospel em grande estilo. Agora vamos ouvir Thales Roberto, Como é Bom Poder Acordar. Viver na presença de Deus. Aleluia. Gospel Hits. Só as melhores. Música.

andei até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Se aproximaram dele e Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor, sim, Senhor, nós cremos. Tocou então Jesus em seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles cegos, eles se abriram. O mesmo Jesus que tocou nos olhos desses cegos, assim como Jesus tocou nos surdos, nos mudos, nos leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui agora, e Ele quer tocar em você, Ele quer mudar a sua vida. Ele toca onde o médico não pode tocar, Ele toca onde ninguém tem coragem de tocar. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você precisa do toque dEle esta noite, levanta as tuas mãos, levanta a tua voz, clame, clame, clame, clame. Jesus, Filho de Davi, compaixão de mim, levanta tua voz, tu és. Toque no Senhor, toque Tocou-me, esta é a canção de Fernandinho aqui no Gospel Hits. Antes, Aline Barros, Ressuscita-me, um louvor maravilhoso. E o Thales Roberto abrindo este bloco, né, o último bloco do nosso Gospel Hits, Como é Bom Poder Acordar. Nós vamos agora para a mensagem bíblica, para o meu, para o seu coração. Vamos ouvir a palavra de Deus, o que é que Deus tem reservado para a gente hoje. Você que desde o início do programa está em comunhão com Deus, está aí curtindo os louvores, né? Orando também em espírito e em verdade, isso é muito bom. Vamos agora ouvir, vamos agora estar com o coração acessível para a mensagem de Deus para as nossas vidas. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O tema da mensagem bíblica de hoje é sobre avivamento espiritual. E o versículo chave, o versículo que traz a mensagem de hoje, está em Abacuque capítulo 3, versículo 2, a parte A do versículo, que diz: ó Deus eterno, fazei agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também a vejamos. Bem, queridos, o que fazer para experimentar um avivamento espiritual? O que fazer para sentir aquela paixão, para sentir o seu coração ardendo ao ouvir a palavra de Deus? Há três elementos necessários para um despertar da fé. Um é o ser humano. Basta alguém abrir o seu coração à vontade divina e Deus poderá repetir as coisas maravilhosas do passado. O segundo agente de um avivamento cristão reside na Bíblia, a palavra divina por excelência. Aliás, qualquer experiência mística que não exibir como base as escrituras sagradas ruirá como casa sem fundamento, construída sobre a areia. O terceiro elemento é o próprio Espírito Santo. É ele quem quebranta, transforma, molda, vivifica e aperfeiçoa os corações. Avivamento algum terá legitimidade sem a sua atuação, sem a atuação do Espírito Santo. Se o desprezarmos, restará apenas palha seca que logo será arrastada pelo vento da ilusão. Mas, por que precisamos de avivamento espiritual? Fácil, por causa dos benefícios que ele traz. O avivamento espiritual vem para restaurar o que o tempo destruiu. O avivamento vem para que a nossa apatia espiritual, a nossa frigidez espiritual, seja substituída por um novo e vigorante dinamismo no reino de Deus. O avivamento espiritual vem não para exaltar o homem e as suas realizações, mas para que Deus seja engrandecido com maior e mais expressiva devoção, pois toda a honra, toda a glória, todo o poder ao Deus Altíssimo. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. A oração que fica sobre essa mensagem é que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, nos dê um coração ardente, acenda-nos, devolva-nos a brasa da paixão por Cristo. Senhor, eu não quero ficar indiferente ao mover do teu Espírito Santo. Tomo como minha oração do profeta Abacuque e também imploro: fazei agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizestes no passado, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E que o Senhor possa mesmo nos reacender para que nós possamos continuar com esse fervor, com esse avivamento espiritual, para que a obra do Senhor não pare. Amados, estamos finalizando aqui o nosso Gospel Hits, agradecendo você pela audiência e convidando para que você esteja conosco no próximo programa. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.